ludziom. Estranho. Os caras estranhos pra caralho. A resistência de os estranhos. Melodias marcantes de um fanho. Plantação de cânhamo num tapete de estanho. Papai Noel bandido, humanoide alienígena. Chucro feio, a visão legítima. Quem não entende é vítima. Diz que droga liguejá. Hierarquia indígena no patuá. Território de UBCs, transeuntes, bêbados. Um brinde ao bafo de gambá no próprio método. Professor analfabeto, Einstein. O território tá moiado em capoeira e Muay Thai. Cavaleiro de Jedi, diga o Rudilan. É o Leviatã, na selva é Tarzan e bebe mais que a Caravan. É a existência do estranho, dos pretos, dos brancos, que são mais de bom tamanho. Existência do estranho, dos pretos, dos brancos, que são mais de bom tamanho. Então refrigerado pra não esquecer o cano. Da bola do olho no universo é castanho. Vagando a multidão de quem tá se achando. Barriga de aluguel e a herança do nhonho. Todo mundo odeia algo que tá estranho. Pescador de ilusão na solidão tá fisgando. Mas tem alguém sem asa me olhando, quem será? Tá muito abafado, eu não consigo respirar. Tô lembrando da vez que eu matei só de pensar. Foi um livramento, eu não consegui dispensar. De quebra em quebra, sem quebrar as pernas. Gera moeda, verás todos que impera. A zona se interzona, subúrbio não é lona. Não abandona a soma, extremo também sonha. Da terra para asfalto, é guerra, não assalto. A selva o palco estrala, por um impacto. Dos tempos da caverna pra realidade moderna. Respeito acelera, faculdade de sistema. É o papo sem sapo, rato, canso o pato. O ato, fato mágico, só visionário. É a dose dupla posse, a carga explosiva. Pós nobre flagas, rápidos enigmas. O bem com respeito, acertos, mano que anda direito. Aquele jeito é feito, o clã corre pelo certo.